Rock, só tô te dando essa ideia porque você é meu irmão e sempre te considerei. Vivemos várias fitas que eu acreditei que éramos imbatíveis, que dupla do caralho. Desde pivete, nós somos de embalo, de ralo. Nossa tática sempre foi ir pelos atalhos, mas em algum momento alguma coisa se perdeu. Antes eu olhava pra você e via eu, agora eu fico bolado. Enough.